aí, mano? Cadê você, tio? Ninguém te acha, mano? Liga pra mim quando der, firmeza? Falou. Amor, sou eu. Tô te ligando, mas você não atende. Vamos conversar. Vamos resolver essa situação. Deixa de ser orgulhoso, vai. Me liga, tô te esperando, tá? Tá bom que eu vou ligar. Eu nasci pra bater, não foi pra apanhar. Mas cê não quer saber, não quer me escutar. Vou falar mesmo assim, cê precisa mudar. Olha pra mim, tá achando que eu vou aguentar? Tá se sentindo mal, então imagina eu. Isso é saudade, meu, só você não entendeu. Lembra de quando vocês saíam abraçados? Me fazia tão bem, até batia acelerado. Só ficava apertado quando ela ia embora. Uma sensação ruim, tipo a que eu sinto agora. Já que o teu orgulho te impede de fazer. Se eu pudesse, eu mesmo ligava pra dizer que você ama ela, mas não dá o braço a torcer. Pra se manter durão, faz a gente sofrer. E enquanto você não toma uma decisão, eu fico aqui sofrendo com essa separação. A vida fica ruim, tudo escurece, parece o fim. Feche os olhos, deixa o coração falar. Lembra de quem só te quer bem? E como é difícil viver sem ninguém. Esquece o orgulho, deixa o coração falar. Não me ignora, como se não tivesse ouvindo. Não é de hoje que cê foge e fica mentindo pra você mesmo, tapando o sol com a peneira, fingindo que tá tudo bem, cê tá de brincadeira. E aquela lágrima lá que cê deixou escapar quando ficou vendo as fotos dela pelo celular? Nem as mensagens de texto você quis apagar. Diz que não tá nem aí, quem que cê quer enganar? E no rolê, no cinema, quem vai tá do seu lado? Natal, aniversário, dia dos namorados. Toda noite cê dorme e eu fico aqui acordado, trabalhando, pulsando e você deitado. Já não faço mais tum tum tum, só tic tac. Tô virando a bomba relógio, seu dono de araque. Não adianta lutar contra esse sentimento. Maior que a mágoa, é o amor que tá aqui dentro. Quando a vida fica ruim, tudo escurece, parece o fim. Feche os olhos, deixa o coração falar. Lembra de quem só te quer bem. E como é difícil viver sem ninguém. Esquece o orgulho, deixa o coração falar. Tanta correria faz a gente às vezes se afastar. Mas nós somos feitos pra amar. Mesmo que a gente ainda insista em se magoar, nada é maior que o amor. Oi, amor, sou eu. Pensei que você não fosse mais me ligar. Então, andei pensando em tudo que aconteceu. Eu amo você. Não dá pra ficar assim. Preciso te ver. Tô indo aí agora. O que aconteceu que você mudou de ideia? É que eu só tô seguindo meu coração. Quando a vida fica ruim, tudo escurece, parece o fim. Feche os olhos, deixa o coração falar. Lembra de quem só te quer bem. É difícil viver sem ninguém. Esquece o orgulho, deixa o coração falar.